Onde começou? É sempre essa pressão. Vivo com preocupação. É aluguel, prestar contas para o patrão. Já não aguento mais, estou a ponto de explodir. Essa loucura quer me levar onde não quero ir. A vida é pra se viver. A vida é pra se viver. Não adianta correr. Sim, comprar o que quiser, fazer o que estiver afim. Mas não foi isso que o destino escolheu pra mim. Eu tenho contas a pagar e isso é tão ruim. Me diz a solução, vivo nessa frustração. Sou tipo um vulcão querendo entrar em erupção. Deus me ajude a vencer nesse novo milênio. Tô pronto pra voar e buscar o meu próprio bem. A vida é pra se viver. A vida é pra se viver. Não adianta correr. A vida é pra se viver. A vida é uma aventura cheia de emoção. Yeah.